Meus versos são como as flores que nascem pelos valados, que só buscam namorados para dar aos seus amores, aos seus amores. Que sonho, asilo de um seio que os afaga e que os esconde. Não teriam cofre aonde se acolherem sem receio. Torrente as águas murmuram uma canção, meus versos cantam as mágoas que oculto no coração, no coração. Mas como as trovas singelas dos descantes aldeãs, cantam só as coisas belas, cantam só as coisas sãs. Como as aves amorosas, como os lilazes em flor, como o perfume das rosas, meus versos cantam o amor, cantam o amor. Mas como as trovas singelas dos descantes aldeãs, cantam só as coisas belas, cantam só as coisas sãs.